venci a batalha. Uma peça, um escudo, contra um corte a navalha. Pesadelos internos que se tornam reais. Sonhos se transformam em venenos letais que distorcem visões, mudando a realidade. O inimigo promete confronto sem piedade. Só os fortes sobrevivem é a frase de destaque. Certeza de que a melhor defesa sempre é o ataque. Ataque, de pé sempre disposto ao combate. O cão que rasga a carne nem sempre é o que late. Ultrapassar, passar e recuar jamais. Assim é que se separa os falsos dos reais. Reais, leais que chegaram à vitória. Não tenho piedade dos que só lutam por glória. Ficaram pra história, eu guardo na memória. Sem tempo de tremer, sabe que agora é hora. Medo, palavra arriscada do dicionário. Batalha, dia a dia no vocabulário. O fraco, sempre chora no rolê diário. Guerreiro é guerreiro, otário é otário. Declaro, guerra é guerra, só de estar lançada. A fé me desvia do peso da espada. Afiada, fincada, na carne rasgada. Atravessa gelada, a porta da alma, transpiro. Em meio a gritos e suspiro, respiro. Com dificuldade, mas respiro. Se tiver no caminho, caligale e metralha. Rastejando camuflado, argumento pesado. O canhão que acerta e destrói seu reinado. Artilharia pesada e a mente preparada. É o ataque perfeito com estratégia planejada. Minas implantadas, ligeiro com as granadas. Cuidado com a emboscada, sorrateira na calada. Atenção, sessão, tá na hora da ação. Todos preparados, concentrados com munição. Avançar, avançar, o território dominar. Espada em punho, batalhar pra conquistar o seu lugar. Furo sua mente, descarrego o meu pente. Se não sabe lutar, então soldado sai da frente. Aliança é pra formar o seu exército potente. Aquele que acerta os golpes é o mais resistente. Pode chamar o reforço que vai precisar. Aqui é o Caligari que não se cansa de matar. Tudo que é falso, cuidado com o seu passo. Se ultrapassa a linha, mano, vai pro espaço. Desertor fiado vai ser exterminado. Suas últimas palavras de ser executado.